Passa, briga à toa e adora. Passa raiva, nunca vi. Eu queria te entender na boa. Faz o que quer e o que não quer de mim. Até tem assunto nada a ver. Você quer me provocar, quer me fazer ciúmes de graça. Eu não sou de retocar, mas eu vou descontar naquilo que você mais gosta. Provocar, quer me fazer ciúmes de graça. É, eu não sou de retrucar, mas eu vou ter que descontar bochecho naquilo que você mais gosta. Felipe do Golfe, eu disse hoje. Alô, Ale, diferente. Passa raiva, vou dar o meu melhor na cama de pirraça. Quando você for virar o olho, eu vou parar. Gostinho, castiga, meu filho. Vai, tá bom, vai, cachorrão.